Se cumpriu, veja que o resultado. Agora o louco foi julgado, mas não foi condenado, eu tô ligado. Paguei um preço alto pelo fraco. Quem busca de vitória, mas cheia de sangue, o assalto, parceiro. Busquei esforço lá no João Pinheiro, pois aqui no meu vácuo tem muito carniceiro. Pilantra que só atrás vive fazendo casinha. Quer ver? Minha cabeça estirada lá na linha, ruína 1, onde habito e com as trevas eu convivo. Tenho muita fé em Cristo, fora do crucifixo sua fé. Desvia bala e me tira do sofrimento do momento. O respeito não traz constrangimento, aliado. Não chora em plantação de finado, pois o sorriso do irmão lá na vila será lembrado. Como no risco, o que acontece está escrito. Quem dá a vida é Deus, mas quem tira vira mito. No início criticava o corrido ABR, desmerecia os loucos que vivia na Oeste. Mas o jogo virou checkmate pros traíras. Quebramos as barreiras pra que a Oeste sobreviva. É só os loucos. É que nós sofremos altos pirrê, mas desenvolve de um tanto que é pobre. Que pelo rap, voa loucura, distanciando dos problemas, retirando as amarguras. A vida é dura, sofrida, nós tá de pé, tapeando as consequências, né? Nós vai na fé. Esse sonho com rap, ando com rap, sou do rap. Mineiro merecedor, a profecia. Desenho, vida é fim. Quem não conhece, faz da favela testemunho, só no oeste. Quem não infuma, soube é que eu respeito. Mas se eu fumo e não atrasou, quando respeito do mesmo jeito. Sou maloqueiro, sem boresca, rap, favela é o crime. Vou sem atrasar, vacilão, tá rindo atrasalado. Cê raspa o cu com gasto, sai de quatro safado. Busca lá um campo largo, as tendas com massa. Pra quem acredita no trampo, humildade na levada. Se sou DDR1, sangue bom, essas coisas que não é fácil não, mas nós prosseguem na missão. Sem desconversar, sem traiçar, e representa o sofredor. Favela Minas Gerais, só mais um. É só os loucos. É só os loucos. É só os loucos. Nem velha escola, nem nova escola, né não, Pedrão? Ninguém é melhor que ninguém, o respeito prevalece. Vous avez vécu, vous avez vécu, vous avez vécu, vous avez vécu.